Salvador, da 3601, pronto para o táxi, andando 24 horas e 30 minutos, continuando o Galeão, realmente, 164. 3601, táxi para 041, Índia Alfa, chama pronto no ponto de espera, 190, tiro 105. 105, Pátio, Uno, Índia Alfa, chama ponto de espera, 3601. Salvador, 3601.0 pronto. 3601 na linha decola, pistão no zero, vento variável com 3 nós. Na linha decola, pistão no zero, 3601. Linha 01, decolou 15, controle 120, décima 8. 08, boa. Então, 3601, quanto a trabalho de polagem, chupa no eixo 340, saída da El Lido Bridge. 340 da El Lido Bridge, 3601. Esquerda, para 220, 3601, para evitar formações. Confio por quantas milhas estão 3601? 3 milhas, 3601. Tendo 0 milhas? Ah, termo 1, 0 milhas. Apoio isso, então eu vou direto Lida, estão 3601. Lida, pode dizer 3601. Latam 3601, voo direto Bridge. Direto Bridge, 3601. Latam 3601, chama Centro Recife, 1251, alterna 133, decimal 25. 351-3325-3601. Fokker 3 Delta, no Flight 1, na posição 07. Prossiga. Solicitando autorização de giro de motor em marcha lenta, de autorizada previamente pela empresa. Sim, reporta o término. Ok, reportaremos, muito obrigado.